ZYD752, Rádio Cidade 99.3, São José, Grande Floripa. Essa é mais uma emissora RCE. É verão no Brasil e o sol brilha na cidade, 5:02. We'll be right back. reggae jamaicano de Jimmy Cliff na cidade, Save Our Planet Earth, RPM, Revoluções por Minuto e New Kids Tonight, a primeira Mara Não Faz Mal. Marisol, roupa para qualquer momento e para qualquer movimento. Esse toque vai pra galera que gosta de fazer uma onda pelas ruas, hein? Nas grandes cidades é cada vez mais comum encontrar pessoas fazendo ginástica em ruas e avenidas de grande circulação de veículos. O hábito, no entanto, é considerado um mal por pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Segundo eles, quem se exercita em ambientes com taxas acima do normal de monóxido de carbono, poluente que sai pelo escapamento dos carros, tem mais chance de sofrer de arritmias, perigosos descompassos do ritmo cardíaco. Falou cidade! Se este é o som que mexe com você, não perca o Itaguaçom do Shopping Itaguaçu. Shows diários de música ao vivo das 19h30 às 22 horas. E todas as tardes, programação infantil com jogos Lego. Apareça por lá! Rádio Cidade 517. Uma pergunta na madrugada, 2 da manhã. Vá se preparando porque às 6 da tarde começa o Alô Cidade, o seu recado por aqui pra quem você tiver a fim de mandar, tá legal? O telefone é 464557. Heróis! Despedida, e hoje estou de volta.